Graça e paz, irmãos e irmãs, é com muita alegria e gratidão ao Senhor que nós vamos ler mais um capítulo da palavra do Altíssimo. Eu vou repetir para você que a nossa prioridade é ler um capítulo da Bíblia. Quando uma pessoa não tem prioridade, quando qualquer organização não tem uma prioridade, ela acaba se perdendo. Então, nós temos esta prioridade. O nosso objetivo principal é que você ouça a palavra do Senhor, preferencialmente leia a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor gera vida. E disse: haja luz e houve luz. A palavra do Senhor é palavra criadora, sustentadora, libertadora e também geradora de fé. Então, por isso que nós lemos capítulo a capítulo. Mas tem um segundo objetivo, pastor? Tem. Um segundo objetivo é dar duas ou três informações históricas, linguísticas, para que você amplie o seu conhecimento. E isso você pode fazer na sua casa, com a sua Bíblia ou com o vocabulário bíblico. Então, o segundo objetivo é ampliar o conhecimento do capítulo. E há um terceiro objetivo? Sim, há um terceiro objetivo. O terceiro objetivo é sempre deixar uma palavra pastoral, duas, no máximo três, para a edificação de todos nós, independente da denominação, independente do tempo em que você está. É devoto do Senhor Jesus, está rendido aos pés do Senhor Jesus. E é dessa maneira que temos trabalhado nesses 5 anos, quando os médicos me disseram, um em especial, na presença da minha esposa e de uma testemunha de Nazaré Paulista, que eu tinha aí uns 40, 50 dias de vida. Ele foi bastante imprudente e já faz 5 anos. Então, ao invés de cinco meses, nós temos 5 anos, porque o sopro da vida pertence ao Senhor e nós vamos viver enquanto Ele desejar. Quero também ressaltar, ontem eu fiz isso, e lá para o meio de junho, eu vou pedir à missionária Vivian Lopes, mais ou menos porventura, por ocasião do aniversário da pastora Margarete, quem não sabe, ela aniversaria no dia 18 de junho, e quantos puderem mandar um abraço, essa é uma mulher que pagou o preço comigo de viver o Evangelho e por isso eu quero honrá-la sempre. Ela aniversaria no dia 18 do mês 6. Prestem bem atenção, irmãos. Nesses 5 anos nós temos trabalhado assim e já são 40 livros. Capítulo a capítulo. Pastor, poderia ser mais? Sim, mas em algumas situações houve tratamento médico, consultas médicas, e eu estava sem condição de ministrar. Em outras situações, que eu não fico falando toda hora, faço relatório uma vez por mês, vou fazer lá para o meio de junho, por ocasião do aniversário dela, prestem atenção. muitos dias. Nós passamos agora mesmo uma semana sem poder mandar mensagens porque não tínhamos a internet. Aquilo que nós pagamos pela internet aqui não tínhamos como pagar. Então, essas situações atrapalharam. Nós já poderíamos ter mais de 40, 45, 48, 50 livros, mas eu creio no poder de Deus e sei que enquanto ele desejar, ele vai prover saúde e vai prover recursos, vai levantar mantenedores. Eu agradeço aos mantenedores dos últimos dias e desde 5 anos atrás, porque graças a esse trabalho, na verdade, dessa disposição dos mantenedores, nós estamos aqui mantendo um testemunho. E, irmãos, uma coisa para você se alegrar: cada vez há mais frutos. Ontem mais um fruto. Os frutos não param. Não param no Brasil, não param nas nações que nós alcançamos, não param os frutos dos filhos na fé, que geram outros filhos na fé, e esses geram outros. Plantou uma boa árvore, plantou com a raiz certa, plantou com a semente certa, melhor colocando, não pode dar em outra coisa. É fruto na certa. Então, o nosso agradecimento a todos. Embora eu tenha gasto esses minutos, eles são importantes para o nosso relacionamento. Vamos ler agora o capítulo 2 do primeiro livro de Reis. Só com um detalhe. Eu só vou destacar um tema. Vou ler todo o capítulo para você conhecer mais, mas vou destacar pastoralmente um tema, tá bom? Antes disso, uma mensagem encaminhada pelos irmãos da abertura devocional. Muito obrigado, irmãos, pela abertura devocional. Muito obrigado aos que divulgam para mais uma pessoa. Ontem houve outra inclusão, e ontem, exatamente ontem, e eu peço a você divulgue para mais pessoas. Nós temos que espalhar a santidade bíblica. E também, se você conhece alguém que pode ser mantenedor de uma pregação do Evangelho, a leitura de um Evangelho com seriedade, divulgue para mais um, seja um familiar, seja um amigo da igreja, um irmão da igreja, seja um amigo, divulgue para mais um. Disse assim o irmão Everson e equipe sobre o ressentimento. O ressentimento é o congelamento da ira. É armazenar memórias amargas. É guardar no cofre da alma reminiscências dolorosas. É impossível ter saúde emocional sem fazer uma faxina da mente e uma asepsia da alma. Se você guardar ressentimento, isso secará sua alma, roubará sua saúde e romperá sua comunhão com Deus. Esprema todo o pus de suas feridas emocionais. Tome a decisão de perdoar aos outros e a si mesmo. E assim você receberá o perdão de Deus. Eles nos desejaram bênção e nós desejamos bênçãos à equipe de abertura devocional, todos os dias de suas vidas. Eles têm sido maravilhosos nesses 5 anos. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 2. Sentindo que se aproximava o dia de sua morte, Davi ordenou a seu filho Salomão. E depois eu vou fazer um destaque sobre isso. Eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, sê forte e porta-se varonilmente, como varão. Obedecerás a tudo quanto Iavé, o Senhor teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas, seus testemunhos, conforme estão escritos na Torá, lei de Moisés, a fim de serem bem-sucedidos em tudo, ser bem-sucedido em tudo quanto empreenderes em todos os seus projetos. É um conselho de Davi, conselho final de Davi para Salomão. E assim, versículo 4, Iavé manterá a promessa que me outorgou, afirmando, se os teus filhos conservarem boa atitude e conduta, caminhando com lealdade diante de mim e todo o seu coração, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Aleluia! E nunca faltou, porque o Messias é o grande herdeiro desse trono e nunca faltou o testemunho da santidade. Sabes muito bem tudo quanto Joabe, filho de Zeruia, tramou e praticou contra a minha pessoa. E o fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os assassinou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse num campo de batalha e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Agirás, pois, com acerto, não deixando que seus cabelos brancos desçam em paz ao Sheol. Sheol, irmãos, é a sepultura, é a mansão dos mortos, é onde os mortos para os hebreus iam descansar junto com Abraão e no seio do Senhor. Versículo 7. Contudo, seja misericordioso para com os filhos de Barzilai, de Gileade, e administra-te entre os que se alimentam à mesa contigo, pois eles cooperaram comigo quando tive que fugir do teu irmão Salomão. Saibas que tem comigo Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele proferiu maldições horríveis contra mim no dia em que parti de Maanaim. Todavia, mais certo, desceu a minha procura e nos encontramos no Jordão. E lhe garanti, mediante juramentos, em o nome do Senhor, que não me vingaria, matando-o ao fio da espada. Tu, porém, não deixarás impune, sensato como és, saberás como tratá-lo, para fazer descer ao Sheol, mansão dos mortos, com seus cabelos brancos encharcados de sangue. Então Davi repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebron e 33 anos na cidade de Jerusalém. Todo simbólico, o versículo 11, só um parêntese para você. Davi reinou 40 anos. 40 é tempo de tribulação, de luta, de guerra, de provação. O reinado de Davi não foi fácil, mas ele prevaleceu. Só que dos 40 anos, 7 anos foram em Hebron. 7 é o número da completude, da totalidade. E, em seguida, 33 anos na cidade de Jerusalém. 33 é o ano exato em que Jesus ressuscita entre os mortos. Tá bem? Porque tem dois conjuntos aqui, o 30 e o 3, né? O 3 representa a virada total da história e o 30, a virada total vezes 10, 33 anos. Por isso Jesus ressurge aos 33. É um campo simbólico. Quando nós ocidentais lemos, ainda mais hoje, 3 mil anos depois, não entendemos, mas para os hebreus daquela época, uma letra tinha significado semântico, tinha significado em termos de conteúdo, tá bem? Então, um número tinha significado, uma letra às vezes tinha significado, a primeira do alfabeto, a última do alfabeto. Então, tudo isso é um campo simbólico. Não tem nada a ver com sorte ou azar, nada disso. Tem a ver com um significado. E eles significavam as coisas tanto com números como com letras. Acho que fica claro. Pois você ouça devagar. Bom, agora vem a morte de Adonias, aquele que queria tomar o trono. Versículo 12. Salomão subiu ao trono de Davi, seu pai, e sua majestade consolidou-se poderosamente. Guarde essa palavra. Consolidou-se poderosamente. Adonias, filho de Agite, dirigiu-se até Batseba, mãe de Salomão, que lhe questionou assim que o viu chegar: vieste em paz? Ao que ela prontamente respondeu: sim. E acrescentou: tenho algo importante a te explicar. E Batseba replicou: pois diz. E ele continuou: bem sabes que a realeza me pertencia e que todo Israel tinha expectativa de que eu me tornasse rei, mas o reino me escapou e foi concedido a meu irmão, porque Yahvé assim havia designado. Contudo, tenho apenas um pedido a fazer-te, e não me recuses o teu favor. E ela respondeu: diz o que queres. Então ele concluiu: por favor, ao rei Salomão, que me dê a sunamita Abisague por esposa, porquanto, se tu intercederes, ele não se recusará em atender-me. Abisague ficou aquecendo Davi, irmãos. E ela não teve relação sexual com Davi, mas ela aquecia Davi no momento da sua velhice, próximo da sua partida. Então, esse aquecimento para eles era uma ajuda. Disse-lhe Batseba: está bem, eu falarei ao rei em teu favor. Batseba foi para a presença do rei Salomão para lhe rogar em favor do rei Adonias. Aliás, não do rei, em favor de Adonias, fazendo uma correção aqui. Salomão, foi a presença do rei Salomão, para lhe rogar em favor de Adonias, que queria ser rei, mas não havia sido escolhido para tal. Assim que se aproximou o rei, carinhosamente levantou-se, inclinou-se diante dela. Em seguida, sentou-se em seu trono e mandou que trouxessem um trono para sua mãe e fez com que ela se assentasse à sua direita. Sentar à direita também era uma posição de honra. Aí você vai entender aquele que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Só um parêntese. Então disse Batseba: tenho um pequeno pedido a te fazer. Por favor, não me negues. O rei lhe respondeu: pede, minha mãe, que não negarei a ti. Ela respondeu: que se dê a Absalão. Que se dê a Abzag de Sunem como mulher a teu irmão Adonias. Em resposta, o rei Salomão perguntou à sua mãe: e por que pedes para Adonias apenas a sunamita Abizag? Ora, pede também todo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é meu irmão mais velho, o primogênito. Então o rei Salomão jurou por Iavé, exclamando: que Deus me puna com rigor e mande sobre mim todo o mal, se Adonias não pagar com a própria vida essa palavra que deixou sair de sua boca. E agora juro por Iavé, o nome do Senhor, que me estabeleceu no trono do meu pai Davi e, de acordo com a sua promessa, formou uma dinastia para mim, que antes do pôr do sol desse dia, Adonias será morto. E o rei Salomão encarregou-se disso, e Benaia, filho de Joiada, e esse feriu e matou Adonias. Triste fim para Adonias, né, irmãos? Só abrindo um outro parêntese. Triste fim para Adonias, ele estava pedindo uma coisa absurda, porque Abizag já tinha deitado com seu pai, não teve relação sexual, mas isso era considerado uma afronta. Como se fosse, não era exatamente, fisicamente, mas como se fosse uma espécie de incesto. Abizag foi acolhida como uma companheira de Davi para esse momento final. E esse pedido para com a mãe, para que a mãe pedisse a Abizag para que fosse esposa de Adonias, era uma afronta. E ele, que já tinha feito uma bobagem de declarar-se rei, agora fez a segunda bobagem, só que dessa bobagem ele não escapou. Muito bem. Versículo 26 em diante vai falar de outras personagens e o final da história dessas personagens, como o fim de Abiatar e Joabe. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vai para Anatote, para a tua propriedade, porque és digno de morte. Mas não te farei morrer hoje, porque carregaste a arca de Iavé diante do rei Davi, meu pai, e compartilhaste todas as provações do meu pai. E Salomão excluiu Abiatar do sacerdócio de Iavé, cumprindo-se desse modo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele partiu em fuga para a tenda de Javé e agarrou-se também ele aos chifres, às pontas do altar. Eu dei risada, porque Adonias já tinha se agarrado, agora ele também correu para agarrar-se. Comunicaram ao rei Salomão: Joabe se refugiou na tenda de Javé e se acha junto ao altar. Então Salomão mandou dizer a Joabe: Que há comigo para te refugiares junto ao altar sagrado? Ao que Joabe explicou: Tive medo de ti e me refugiei junto ao Senhor. Mas Salomão convocou Benaia, filho de Joiada, e lhe ordenou: Vai e mata-o. Ele estava cometendo um sacrilégio. Além do pecado que havia cometido, estava agarrado a um lugar santíssimo, sagrado para Israel, e por isso consolidou-se a sua morte. Guarde a palavra consolidou-se. Versículo 30. Imediatamente Benaia dirigiu-se para a tenda do Senhor, e entrou e disse a Joabe: Eis que o rei ordena, sai. Ao que Joabe retrucou: Não, vou morrer aqui mesmo. Benaia levou a resposta ao rei: Eis que Joabe disse, eis o que Joabe disse e o que respondeu. Então o rei lhe ordenou: Faze como lhe disse, mata-o, depois sepulta-o. Assim vingarás nesse dia sobre minha pessoa e de cima da minha família, de meu pai, o sangue inocente que Joabe derramou. E Javé fará recair seu sangue sobre a sua cabeça, a cabeça dele, porque ele atacou e matou a espada dois homens mais justos e melhores do que ele, sem que meu pai Davi o soubesse. Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Recaia, pois, o sangue deles sobre a cabeça de Joabe e de sua descendência para sempre, mas que Davi e sua descendência, sua casa e seu trono gozem sempre de paz da parte de Javé. Benaia, filho de Joada, partiu, atacou Joabe e o matou, enterrando-o depois em sua casa no deserto. Em seu lugar, na chefia do exército, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, e o sacerdote Zadok, no lugar de Abiatar. Aleluia! Mais sobre a história de Israel, mais sobre o período inicial, período da monarquia, período inicial do reinado de Salomão. Então, mais conhecimento para todos nós sobre história de Israel, monarquia, Salomão. Minha esposa está aqui partilhando sempre da Devocional e ela acabou de pedir para eu reforçar que Benaia era chefe pessoal da guarda de Davi. Então nós estamos falando de uma personagem importante, né? E também uma outra coisa importante, um casal viver junto para o Senhor e trabalhar junto para o Senhor. Cometemos erros? Sem dúvida nenhuma. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, os frutos do Espírito que Deus gerou, os frutos da luz que Deus gerou e os frutos de ministério que Deus vem gerando ao longo dos anos, nós precisaríamos de uns 300 homens e mulheres para alcançar aquilo que, pela graça, nós recebemos da parte de Deus, e é por isso que nós compartilhamos alegria juntos. E eu dou crédito aqui à minha esposa por esse parêntese. Irmãos, irmãs, para encerrar, a desobediência e a morte de Simei. Em seguida, o rei mandou convocar, versículo 36, Simei, e lhe ordenou: constrói para ti uma casa em Jerusalém, nela habitarás, mas dela não sairás para onde quer que seja. Uma espécie de prisão domiciliar. No dia em que saíres e atravessares o vale do Cédron, tenha por certo que morrerás e serás o único responsável por tua morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa. O teu servo fará como o Senhor me mandou. E Simei permaneceu por muito tempo em Jerusalém. Mas decorridos 3 anos, ao três, atenção, ao três, mas decorridos 3 anos, aconteceu que 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém delatou a Simei: teus escravos estão em Gate. Então Simei preparou-se, selou o seu jumento e partiu para Gate, a casa de Aqui, a fim de buscar seus escravos, e de lá Simei trouxe os escravos de volta. Informaram a Salomão que Simei havia saído de Jerusalém em viagem a Gate e que já tinha regressado. O rei imediatamente mandou executar Simei e justificou-lhe: porventura não te fiz jurar por Iavé e não te preveni afirmando: no dia que saíres para ir onde quer que seja, tenha por certo que morrerás e serás responsável por tua própria condenação. E tu me respondeste: acho boa a palavra do rei. Por que então obedeceste o juramento firmado em o nome de Iavé e a ordem que te havia dado? Depois o rei ainda disse a Simei: em teu coração sabes muito bem que prejudicaste o meu pai Davi. Portanto, agora Iavé faz recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Contudo, o rei Salomão seguirá abençoado e o reino de Davi será estabelecido diante de Iavé, o Senhor, para sempre. Aleluia. Aqui é messiânico, né? Esse para sempre. Então o rei deu ordens a Benaia, filho de Joiada, e esse avançou contra Simei e o matou. Assim o reino ficou bem consolidado. Eu pedi 3 vezes para você gravar essa palavra: consolidado, nas mãos de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santíssima palavra. Pastor, por que o Senhor pediu para falar 3 vezes a palavra consolidado? Porque se ontem eu falei de disciplina, hoje eu quero falar de consolidação, brevemente. No processo educacional de um filho, nós não devemos ficar nem exagerar, de modo algum exagerar, na forma de educar, mas também não devemos ficar constrangidos ao educar, porque essa educação repetidas vezes, vai gerar consolidação. O casamento necessita de consolidação. A família necessita de consolidação. Sabe por que a igreja hoje está tão disforme, desnorteada? E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Acabei de ler um livro ano passado, tem uns 6 meses que eu li, sobre a igreja do século XX, e é uma igreja desnorteada. Sabe por quê? Falta consolidação. Consolidação. Interessante que Josué recebeu 40 anos de treinamento de Moisés e ainda no momento final Moisés consolidou tudo que havia dito a ele. Davi foi um homem que consolidou ensinamentos aos seus filhos, não com tanta destreza, mas consolidou. Nós temos Jesus de Nazaré, que gasta 3 anos, pastor, mas que desproporção. Moisés gasta 40, Jesus gasta 3. Irmãos, irmãs, Jesus é a palavra viva, encarnada. É a palavra, é a teoria, é a prática exercida e é o relacionamento. 3 anos de discipulado com Jesus valem mais do que 3 milhões de anos. E Jesus, próximo da sua crucificação, ainda consolidou os últimos ensinamentos. Depois da sua ressurreição, consolidou mais 40 dias os seus ensinamentos antes de subir ao céu. E você verifica que muitos homens de Deus ao longo da história consolidaram o seu ensinamento. A igreja, para ser uma igreja sólida, consolidar, vem de sólido, tá bem? Eu não vou entrar no latim agora, mas só para você saber. Tem a ver com consolidação. Nós precisamos consolidar a educação da família. Nós precisamos consolidar o trabalho que fazemos na igreja. Esse trabalhinho de 1 hora por semana aqui, 1 hora e meia por semana ali, não leva a absolutamente nada. Os grandes heróis da fé foram homens que tiveram discípulos e consolidaram o ensinamento aos seus discípulos. Então, não quero parar nessa área, quero avançar só mais 2 minutos, para não parecer que é uma área só. Muitas escolas técnicas começam bem, mas duram 10 anos e vão perdendo a qualidade. Colégios e faculdades começam bem e vão perdendo a qualidade. Pessoas começam bem no seu trabalho, mas não estão devidamente consolidadas para tal. Até na área do entretenimento, do lazer, as pessoas começam bem, mas depois não sabem parar ou não estão bem consolidadas fisicamente para manter o preparo adequado para a prática esportiva. Irmãos, empresas começam bem e depois se perdem, porque faltou consolidação, planejamento estratégico, planejamento de desenvolvimento, e não houve consolidação. E encerro aqui agora. Nós podemos hoje, se nós começarmos hoje, no Brasil, nas 20 nações que nos ouvem, a fazer um trabalho que consolide, una os irmãos, me lembro do bispo Adriel, unir, consolidar e avançar. Se nós unirmos os irmãos, se nós consolidarmos o trabalho e se nós avançarmos, aí temos chance de um longo trabalho. O G12 na Colômbia, lá deu certo, né? Ganhar, consolidar, discipular e avançar. E você pode muito tranquilamente colocar discipular e consolidar juntos. Irmãos, nós podemos hoje no Brasil, hoje nas 30 nações que nos ouvem, 20 nações, perdão, vocês podem ter certeza absoluta que se nós começarmos hoje a unir, a consolidar e a avançar, nós teremos êxito. Se nós ganharmos pessoas, consolidarmos através do discipulado e avançarmos, também alcançaremos o êxito. Agora, se tudo for feito de qualquer jeito, com qualquer nota, como dizem os músicos, se for feito de qualquer jeito, então muitos trabalhos, milhares de trabalhos, imagine só no mundo inteiro, milhares de trabalhos começaram, mas não foram bem consolidados e por isso não avançaram. Eu encerro essa devocional dizendo que Davi, no versículo 1, diz assim: sentindo que se aproximava o dia da sua morte, Davi ordenou a seu filho Salomão, e aí passa tudo que ele ordenou. E até quando eu tenho que consolidar? No que depender de mim, eu quero consolidar. A começar da minha esposa, até as pessoas que estão mais próximo, eu quero consolidar a integridade de Jesus, a verdade de Jesus, o sal da terra, a luz do mundo, até o último dia da minha vida. Ah, mas o senhor já errou? Nossa, como já errei. Confirmando, infelizmente, que todos pecaram. Confirmando, infelizmente, tive toda a chance. Tive toda a chance de não errar, de alcançar o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, mas não consolidei algumas áreas e aí acabei me equivocando. Mesmo assim, me arrependi, pedi perdão pelos pecados, mudei de vida e agora eu digo a você, até o último dia da minha vida, eu não quero ter um centavo no bolso, mas eu quero ter uma coisa, gente do lado sendo consolidada no parâmetro de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós podemos muito, irmãos. São 1.200.000.000, 1.200.000.000 de católicos romanos. São 800 mil evangélicos aproximadamente. Hoje, agora por causa da eleição do Papa, esse número veio à tona, totalizando aproximadamente 2 bilhões de chamados cristãos. Nós podemos sim. Nós podemos sim consolidar o ensinamento desde a criança até a fase adulta, até o último instante da sua vida. Porque se nós trabalharmos com consolidação, planejamento, consolidação, unidade, consolidação, discipulado e avanço, não tem por onde. É fruto sobre fruto. É fruto sobre fruto. É fruto sobre fruto. Agora, se nós não consolidarmos, se nós fizermos uma vida, tivermos uma vida religiosa morna, então nós não lograremos êxito. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que essa palavra, consolidação, seja a palavra pastoral de hoje, para que todos nós consolidemos. Agora, para consolidar, precisa gastar tempo e precisa reforçar conteúdos. Gaste tempo e reforce conteúdo. Ah, tempo eu não estou a fim de gastar. Então, sinto muito. Ah, reforçar conteúdos? Eu já li a Bíblia uma vez, tá bom. Não, não tá bom. Porque cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente descobre mais coisas. Então, se você quiser gastar tempo e reforçar conteúdos, você vai experimentar a vida plena de Cristo Jesus. Que alegria! Um capítulo longo, de novo, os capítulos de Reis são longos, mas nós deixamos ontem a palavra educação dos filhos e hoje deixamos a palavra consolidação, que o Senhor opere isso em nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolidação proveniente do Espírito Santo de Yahvé, seja sobre nós e sobre todos, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.